sair da parte 3 no site do Sam. 3, a linha mantém. A linha mantém 1-0, voo na 333. CR-661 no Xamil, Centro 1288. Centro 1288, 3661. Paulo Salvador, boa tarde, papapá, pra apresentar. 93, Solu em Salvador, agora ao 16, o nome é Chame 121 decimal 9. 1219 é grato. Solo Salvador, papapá, bravo quem andando. Solo Salvador, muito boa tarde, Altar 3193, livrou a 1-0. 099, ajuste 1009. Livre, você falar então, 1-0, gol 1-3. Torre Salvador, papapá, bravo Fernando. Me chamou, por favor. É o papapá, bravo Fernando. Não conseguiu dar contato com o solo, confirma a frequência 1219? 1219, comandante. Ele ouviu alto e claro. Aguarde só um instante e torne a chamar lá. O 780 está aguardando a instrução, parte 3 da saída. Está autorizado ingressar portão 4 no 780. Solo Salvador, gol no 600 para o táxi, 89 a boia do hotel na Fortaleza, 2 horas e 40 minutos. Está autorizado prosseguir via Juliette Alfa na Delta 186-1009, o ajuste com o 600. Juliette Alfa na Delta 186 com 1009 agora, gol no 600. Solo, tá 3193, tá na Alfa. Seguro 333, decola de Salvador ao 18 no 8, chame o controle 199, decima 8, bom voo. Controle 198, 1333, boa tarde. Opa, bravo, como tá? Tá o Seattle, confio? Confirma aqui, solicitou o 410 para Fortaleza no Aerostar. 410, aguarda a copa. Estacionar, aguarda no copo, bravo. E 4 da Sã, informação Sierra. Centralizando 5-4, via chegada a mar e desça para 2.000 pés, ajuste 1009. Gente, 2.000 pés na chegada, pode liberar a velocidade para nós, destino? Vou deixar seu critério. Obrigado, 3.5, informa a inspeção especial, o RNAV de São José. Pós ETAP, Serra Vita 366, autorizado. Gente, obrigado, 3.5. 1.63, Fonseca 2.1.62. Acionar, chame táxi. São 3192, cópia. Siga. Autorizado 330, Maceió, Opera Whisky 58. Decola pista 10, esquerda, Tuca Zumbi, 1198-5435. Maceió, 330, decola da 10, Tuca Zumbi. 198-5435. Chame pronto, 3193. Na série 43, eu estou 3193. 3193, autorizado, portão 5. Autorizado, portão 5, está 3193. Para pushback, está na meta. 5489 na remota, está livre. Tá livre, iniciar. Trip 589, corrija a informação, mantenha a posição e aguarde push. pista pronta. Voo no 600, ali mantém. Ali mantém no 0, voo no 600. Chame táxi. Vai chamar pelo táxi, Felipe. Sim, ativo, você é o 2162, ajuste 1009, na hotel chame a torre 186. Vai. Você é o 2162. Autorizada a decolagem, o vento é 120 graus, 190 mais. Livre decolagem, 190, agora 600. Gol 1333, chame o centro 1288. 1288, gol 1333, boa tarde. Boa tarde. Papapá, bravo senhor, estou confirmando a hora, está? Na firma ativo, está pronto. Autorizado 410 Fortaleza, Apesulu 19, decola no 7 esquerda, Momo Frote, 1198, 5432. 410, Apesulu 19 para Fortaleza, decola da 17, Momo Frote, 198, 5432, para Fiatra. Correto, só um instante para transferência de comunicações. 119, decimal 8, bono 600. 119.8, obrigado, uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde. Sol Luta 3112, push back, acionamento 102. Bravo Sierra, então chama a torre 186 para acionamento táxi. 86, grato. Sol Luta 3192, push back, acionamento no 02. Autorizado, chame táxi, 3192. Chamado aí. Ciente, está autorizado a alinhar e manter. Vento 130 grau 99. 62, alinha e mantém. Torre Salvador, Papa Papa, Bravo Sierra Santos, estacionado na aero, está pronto, táxi. É o Bravo Sierra Fox? O Bravo Sierra Tango, Bravo Sierra Tango 7680. Para Fortaleza, está autorizado o acionamento, chame na interseção, antes de ingressar na pista. Já está acionado, vai iniciar o táxi então, vai chamar na interseção antes de ingressar o Bravo Sierra Tango. 9835, boa tarde, economia patroa, essa informação tango. Bruno 648, controle Salvador, via chegada mar e desça para altitude de 2000 pés com ajuste no 009. Via mar 2000, 1009, 3192, confirme como receber o solo. 5x5. O Papa Papa Bravo Sierra Tango vai ingressar na 17. O Bravo Sierra Tango, repórter alinhado com a bicheira 17. Pode realizar pela pista ou tá? O táxi pode ser realizado pela própria pista, o Bravo Sierra Tango? 2162. O Cere Brasileira 2162, controle Salvador, contato radar. Gente, no perfil da Conde, 2162 acionado, 5163. Agra. Senhora 2162, decola de Salvador agora, os dois mexem no controle. 119.8, Conselho 2162. É dois já em contato com o controle, boa tarde. Oi, boa tarde, 35489. 35489, prossiga. Até a Delta, confirma. Eco, Romeu Mike, Campinas, confirmida? O 280, para acionamento. Confirma o seu estacionamento? Quando é da Eurostar. Um ativo, um condenado 280, aguarde o corpo. Aguarde no corpo, tu está autorizado o acionamento? Com consciência. Então irá acionar na porta da acionada. Solo 312 da TAM, total de 122, 3 horas e 35, alterna Aracaju, está pronto. Livre, 312, Índia Alfa, na Delta 286, 1009, ajuste. 1009, Índia Alfa, na Delta 286, obrigado. Ingresso 5489. 5489, ali mantém. Ali mantém. O Papa Papa Bravo Sierra Tango alinhado pronto. Ali mantém. O Bravo Sierra Tango. Tô 3154, Serra Vitor 366, cheque o trem, chame a torre, 186. 586-3154. Torre Salvador, é o TAS 3154, passou 366 no RNAV da 10. Cópia. 9 autorizado a decolar de imediato, vento 130 graus, 119, ajuste 1009, 35489. Esse ano 5489. Bravo Sierra Tango, mantém ainda a posição, ok? Tá mantendo no aguardo, Bravo Sierra Tango. Ok, mas a explicação é que o seu tráfego é uma curva para a esquerda cruzando o campo, e eu tenho um Embraer que decolou também antes do senhor, bem mais lento, mantendo curva à esquerda, e tem um Alfa Tango 72 com curva à direita. Daqui a pouco o senhor vai ser autorizado a decolar, ok? Fica na guarda, tá certo, obrigado. Torre Salvador, o TAM 3154 passando o Serra Vitor 372. Gente, TAM 3154, continua a aproximação, aguarde pista livre, aguarde autorização de pouso. Vento 130 graus, 109. Gente, 3154. 3192, está aproximando da Delta. Ingresso na Delta, mantenha a posição, tá 3192. Mantenha a posição na Delta, tá 3192. Tá 3154, autorizado pouso, pista livre, cabeceira de locada 1200 metros, o vento é 140 graus, 109, o ajuste é 1009, tá 3154. Gente, pouso autorizado, tá 3154. 35489, decola de Salvador agora aos 31, chame o controle 199 decimal 8. 987. Olha, Tripe. Tripe 5489, este é o controle Salvador, está em contato radar. Ele está livre da redução de 15 milhas, uma centena? Está livre, sim. Tô grato. Está acionado, já possui nossa autorização. Eco Romeo Mike, afirmativo, autorizado 280 Campinas. Sua rota é para o Whisky 58, após decolagem da pista 17, curva direita, saída Gole. Transição Gonza, controle 1198, 5444, transponder. Eco Romeo Mike, decola 17 com curva à direita, até o Whisky 58, no perfil da Gole. Transição Gonza, controle 1985444, transponder. Está correto, na Aerostar vai chamar a torre 118.6 para ataque, ajuste 1009, confirma PLB. 05, chamar a 18.6 com a torre, Rondon Mike. Torre, chamou, tá 3192? Chamei, senhor, para lhe informar que o senhor está autorizado a alinhar e manter. Ali mantém, 3192. Torre, o Papa Romeu, Eco Romeu Mike. Eco Romeu Mike, aguarde. Bravo Serra Tanque está autorizado a decolagem, inscrito a 3 mil pés. 3 mil respeitos para a frente. Livrou na Golf, tá 3154. Quanto era a estabilidade de um gol na 64 no final? Novo Salvador, tá 3154, boa tarde. 31, confirma o tráfego. É o tá 3154, livrou na Golf. Afirmativo, prossegue Alfa. Atento da Juliette. Alfa, atento da Juliette, 3154. 3192, autorizado a alinhar e decolar. O vento é 130 graus, 99. Tá iniciando, tá 3192. Bravo Serra Tango, sob controle 119 decimal 8. Bravo Serra Tango. 198, sobe. Trulho, Bravo Serra Tango. Bravo Serra Tango, o controle Salvador está em contato radar, a saída é a Momo, está passando agora a altitude de 1.600 pés, iniciando curva pela esquerda, ascensão livre. Ascensão livre na Momo, Bravo Serra Tango. Romeu Mike, prossiga. Para o táxi em frente da Aerostar com 05 a bordo. Certo, autorizado o táxi até interseção. Até interseção. ingresso Romeu Mike. É, com o Romeu Mike, ingresso na 17, reporte alinhado. Santa 192. Está autorizada a decolagem agora, comandante? É, o vento é 130 graus, 9 nós, ajuste é 1009. A gente anota 3192. Santa 064, esse é o controle Salvador. Via chegada a Mari, desça para 2000 pés, ajustado em 1009. Via Mari, 2000 pés, solicito a RNAV da 10. Anotei a solicitação, aguarde confirmação. Voo 648, Duna, localizador, cheque o trem, torre 1186. 1186, Salvador, boa tarde, Voo 648, a 3 milhas do índice CA. O voo 648, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 648. Santa 3192, decola de Salvador, 37, semicontrole em 119, decimal 8. Gol, ocupação Santa 3192. 3192, passa 2000 na sua escuta. 3192, este é o controle Salvador. Vamos modificar esse seu código, que não está havendo correlação. Na verdade é 5435 e não 5425. Ok, gente, vai passar 5425, vai trocar então, 3192. Não tem problema nenhum não, a gente está efetuando a correção, está em contato radar, o TAN 3192. Trocou, TAN 3192, gente. É, com o meu mic, mantém a posição. Voo 648, autorizado pouso, pista livre, cabeceira de locada a 1200 metros, o vento 130 graus, 10 nós, o ajuste é 1009, gol no 648. Com 1009, livre pouso, gol no 648, tá ciente da pista. Romeu Mike autorizado a decolagem, o vento é 120 graus 08. Cristiano 3192, chame o centro 12685. 12685. No 648, sou pouso em Salvador agora aos 42, livre à direita, chama 219. Desde 219, até logo. É, com o Ronald Mike decola de Salvador aos 42, chame o controle, 119, decimal 8. 198. Sua pista na sua 648, prossegue Alfa Índia, portão número 3. Alfa Índia para o portão número 3. 4, tá na torre de TAP, pode voar o 366, serve. Só após ETAP, capitão. Ok, após ETAP, serve a vista 366, obrigado. Romeu Mike, a razão de subida que está empregando. Somente 1.500 pés. Quente. Para sua informação, tráfego na posição de 12 horas, afastado 18 milhas, aeronave da Azul, na Star Mare, aproximação para Salvador. Próximo de TAP, passando 080, melhor, 8.000 em descida para 2.000. Sente. TAM 3193, Galeão, confirmou. Pode ser o 360. Será a coordenada agora de 4. Mike, suba para o nível 280.